assim como uma corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, em mim. Assim diz o Senhor, toda a terra se encherá do conhecimento da minha glória como as águas cobrem o mar. Eu farei chover sobre as famílias, farei chover sobre a minha igreja, farei chover sobre o meu povo, farei chover sobre o Brasil, farei chover sobre as nações, diz o Senhor. Eu manifestarei o meu poder, manifestarei a minha glória. A minha graça será experimentada através da minha igreja em todas as nações, diz o Senhor.